Capítulo 16. Trouxeram a arca de Deus e a colocaram dentro da tenda especial que Davi tinha preparado para ela. Em seguida, apresentaram a Deus holocaustos e ofertas de paz. Quando Davi terminou de oferecer os holocaustos e ofertas de paz, abençoou o povo em nome do Senhor. Depois, para cada homem e mulher em todo Israel, deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Davi nomeou os seguintes levitas para servirem diante da arca do Senhor, invocarem as bênçãos dele e darem graças e louvarem o Senhor, o Deus de Israel. Asaf, o chefe do grupo, tocava os símbolos. Depois dele vinha Zacarias, seguido de Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-Edom e Jeiel, que tocavam harpas e liras. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel tocavam trombetas continuamente diante da Arca da Aliança de Deus. Naquele dia, Davi encarregou Asaf e seus parentes levitas de louvarem com ação de graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, se encantem louvores a ele. Falem a todos de suas maravilhas. Exultem em seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força. Busquem sua presença todo o tempo. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Israel, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Lembrem-se de sua aliança para sempre, do compromisso que ele firmou com mil gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã, como a porção de sua herança. Assim declarou quando vocês ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro, e no entanto ele não permitiu que ninguém os oprimisse e em seu favor repreendeu reis. Não toquem em meu povo escolhido. Não façam mal a meus profetas. Toda a terra cante ao Senhor. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade os cercam. Força e alegria enchem sua habitação. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor. Reconheçam que o Senhor é glorioso e forte. Deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. O mundo permanece firme e não pode ser abalado. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Deem louvor o mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois ele vem para julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. Seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, de nossa salvação. Reúne-nos e livra-nos das nações, para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todo o povo disse em alta voz: amém, e louvou o Senhor. Davi providenciou que Asaf e seus parentes levitas servissem continuamente diante da Arca da Aliança do Senhor e cumprissem seus deveres de cada dia. Faziam parte deste grupo Obed-Edom, filho de Jedutum, Osa e 68 levitas que eram guardas das portas. Enquanto isso, Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes no tabernáculo do Senhor, no lugar de adoração em Gibeon, onde continuaram a servir diante do Senhor. Todas as manhãs e todas as tardes, ofereciam holocaustos ao Senhor no altar separado para essa finalidade, em obediência a tudo que estava escrito na lei do Senhor, conforme ele tinha ordenado a Israel. Davi também designou Emã, Jedutum e outros escolhidos por nome para darem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Acompanhavam os cânticos de louvor a Deus com trombetas, símbolos e outros instrumentos. Os filhos de Jedutum foram nomeados guardas das portas. Então todos voltaram para casa e Davi também voltou para abençoar sua família.